Alô, Goiânia. Quando bater aquela saudade, me chama que eu volto sempre, viu? Volto sempre pra cantar pra vocês, falar de amor pra vocês aqui, vai. Quando a saudade apertar, me chama. Não deixe a solidão te tomar, me ama. O que mais quero na vida é te fazer feliz, te entregar todo o meu amor, é o que sempre quis. Eu vou te esperar o tempo que for. Eu não quero outro alguém, só quero o seu amor. Me ama, me chama que eu vou. Me chama de amor, me chama que eu vou. Me chama de amor. Prega de luxo. Quando a saudade apertar, me chama. Não deixe a solidão te tomar, me ama. O que mais quero na vida é te fazer feliz, te entregar todo o meu amor, é o que sempre quis. Eu vou te esperar o tempo que for. Eu não quero outro alguém, só quero o seu amor. Me ama, me chama, eu. Me chama de amor, me chama que eu vou. Me chama de amor, me chama.